nosso tema de hoje é nosso exemplo. Então, o que a gente pode falar de exemplo, né? Nós sabemos que as palavras, elas precisam, para serem absorvidas por nós ou para serem recebidas como algo verdadeiro, elas precisam de uma atitude coerente. E é isso que todos nós tentamos, de alguma maneira, ou desejamos, mesmo numa questão até inconsciente, é fazer com que tudo aquilo que nós realizamos externamente seja de acordo com aquilo que nós verbalizamos também, que é uma maneira de tornar visível até os nossos pensamentos ou quem realmente nós somos. Então, palavras bonitas, elas nos tocam, mas se elas não tiverem junto uma prática alinhada a elas, elas se perdem. Servem de estímulo, mas precisam dessa continuidade. E o exemplo é o contrário, né? O exemplo, ele é muito forte. Muitas vezes nós ouvimos uma coisa e vemos, naquele momento, algo que é diferente, e o que fica guardado é o diferente. É aquilo que nós realmente estamos exercitando, porque fica gravado na nossa mente e no nosso coração, através dos nossos sentimentos. Uma verdade disso, nós podemos até exemplificar no fato dos nossos pais que já partiram, né? Aqueles que já têm os pais falecidos, desencarnados, que nós gostaríamos de ter eles perto de nós, fisicamente, para poder abraçá-los, para poder vê-los falando, sorrindo para nós, ouvir a voz deles nos aconselhando ou nos dizendo palavras de consolo que muitas vezes nós precisamos quando estamos desanimados. Mas desencarnaram e essa presença física não é mais possível. O que vem quando nós lembramos deles, se não o exemplo que ficou guardado, de novo, no nosso sentimento ou pela nossa memória? Nós conseguimos imaginar ou relembrar o abraço que a gente tanto quer. Nós conseguimos sentir isso. Nós conseguimos imaginar o rosto dessa pessoa sorrindo e falando amavelmente para nós. E isso nos reconforta. Então, estou falando de imaginação, mas também de memória, do exemplo que ficou guardado em cada um de nós. Porque se fosse um exemplo insignificante, nós não relembraríamos dele nesses momentos em que nós precisamos. Isso é uma verdade tanto quanto a da pré-existência do espírito depois da morte do corpo. Porque muitas vezes acordamos de manhã nos sentindo muito melhores através de um sonho que nós tivemos, que muitas vezes é uma vivência espiritual que nós tivemos enquanto o corpo dormia. E trazemos aquela energia, aquela força de novo, no dia seguinte, nos impulsionando a realizar algumas coisas. A palavra exemplo, que nós falamos tanto, significa ensinamento, uma lição, algo a ser copiado. Porque nós temos exemplos, falamos dos exemplos positivos, é claro, que são aqueles modelos que nós olhamos e queremos copiar. E exemplo para tudo, não só para conduta, para qualquer coisa que se queira fazer, precisamos às vezes de um exemplo para executar, para copiar e fazer igual, para que o resultado seja aquele que nós desejamos. E dentro desses nossos exemplos, o maior de todos é o de Jesus. Inquestionavelmente, não só para nós que somos cristãos, e praticamente só conhecemos cristãos, porque somos cercados por nós, apesar de diversas religiões diferentes, mas todas dentro do cristianismo, ele conseguiu, durante a existência dele, a longa data, nos deixar, por isso que é chamado de exemplo, nos deixar um caminho percorrido através desse exemplo executado de várias formas. A conduta dele, quando nós lemos qualquer texto que fala de Jesus e é narrado ali como ele agia, como ele fazia, nós percebemos uma conduta reta, sempre no mesmo sentido. Não foi uma pessoa oscilante, como nós somos muitas vezes durante o nosso dia a dia, né? Nós, às vezes, de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que brota em nós ainda de forma muito forte, às vezes nós oscilamos, às vezes parecemos bons, às vezes nos mostramos quem somos realmente. Então, ele não, ele tinha uma conduta reta e firme. Mas não só na conduta. Jesus era um modelo de simplicidade. Nasceu, como todos sabem, de uma forma humilde e simples. Levou a vida dessa mesma forma. Repassou esse exemplo para aqueles que viviam junto com ele naquele tempo. E para nós, ainda hoje, a gente busca nisso a base daquilo que nós fazemos. Socorreu a todos aqueles que precisavam, que acolhiam, que chegavam até ele, necessitando de uma palavra, de um auxílio físico, emocional, porque também existiam problemas naquele tempo, apesar de existir menos gente, mas somos, ao longo dos tempos, seres que estamos buscando aprender sempre, mas trazemos problemas de ordem interna que buscamos solucionar das mais diversas maneiras. Uma delas é quando nós encontramos alguém no quilate dele que tem a capacidade de nos auxiliar. Então, não só pela simplicidade, pela caridade que ele exercia, mas eu volto a falar dos textos, porque muitas vezes os próprios apóstolos, que eram pessoas simples, pessoas que ele buscou dentro do povo para fazerem parte daquele grupo que iria aprender o ensinamento dele de uma forma mais viva e levar adiante, questionavam, chegavam para ele e pediam. Estava difícil de colocar em prática o aprendizado ou o ensinamento. E ele, de uma forma paciência e até amorosa, ele acalmava. Ele dizia, no que nós estamos aprendendo? É isso que nós temos que diferenciar do que está vindo de fora e aquilo que nós queremos colocar para fora. São mensagens diversas, diferentes, que muitas vezes se chocam. E hoje, na nossa vida, acontece isso. Nós somos a todo dia, durante vários momentos, chocados com situações externas que ainda encontram em nós, muitas vezes, uma receptividade, mas que é contrário a esse ensinamento. Então, precisamos cada vez mais exercitar ou reler para tentar aprender aquilo que ele nos passa. E aqui no Evangelho tem um capítulo, o título é um capítulo talvez o mais curto do Evangelho, e o título dele é de acordo com isso que nós estamos falando, é o Cristo Consolador. Mas por que Consolador? E aqui nas palavras do Evangelho de São Mateus diz assim, ó, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essas palavras que estão no Evangelho, transcritas. Mas depois vem uma explicação para a gente poder entender o que é jugo. Todos os sofrimentos, e aí ele elenca, misérias, decepções, dores físicas, a perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Porque senão seria só acreditar nele que as coisas se resolveriam. E a gente sabe que não é assim. Mas qual é essa condição? Essa condição está na lei que ele ensina. O jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Todo o Evangelho de Jesus fala de amor, de caridade. Fala de nós colocarmos para fora essas duas palavras que significam, está uma dentro da outra, caridade sem amor não existe. E amor é uma palavra muito ampla. E que quando nós lemos, inclusive, os evangelhos, no que ele fala sobre isso, se torna difícil pela amplitude da palavra. Mas existem pequenos gestos que nós podemos fazer todos os dias para começar a plantar como uma semente isso dentro de nós. Uma sementinha que precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser afastada. Aquelas ervas daninhas que muitas vezes começam a nascer em volta e sufocar a planta. Nós temos que ter esse cuidado. Nós queremos querer ter esse cuidado para que isso comece realmente a brotar de uma forma intensa dentro de nós. Porque esse caminho foi ensinado há muito tempo e nós ainda não conseguimos colocar em prática. É difícil, porque requer o esquecimento das minhas vontades e acreditar que esse aqui é o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dessas três palavras, caminho, verdade e vida, tem muita coisa que está colocado ali e precisa ser entendido o significado dessas colocações para saber de que forma que ele pode ser, sim, um consolador para nós, de que forma que ele pode se colocar na nossa vida para que tudo que acontece ao nosso redor, externamente, não tenha a importância que nós estamos dando. Que o importante é o que nós fazemos. Importante para cada um de nós. Importante para os outros que nós estamos executando. Então, amor e caridade. Ele não cansa de nos ensinar isso, de nos pedir isso. Porque essa transformação não vai ser por mágica. A transformação que nós precisamos, e nós falamos muito disso, né, de que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar porque como somos, estamos sofrendo. Temos vários tipos de sofrimento, como ele elenca ali, né? Por vários motivos. Nós precisamos mudar para conseguir fazer com que essas coisas não produzam mais em nós essas dores. O que produza realmente em nós é o outro. Aquilo sim que nos toque e nos auxilie a fazer todo esse processo que a gente precisa. Então, quem quiser ler o capítulo 6, é um capítulo curto e fala muito sobre isso, nos dá exemplos, fala de várias coisas que nós precisamos, como eu disse antes, exercitar para poder, e tem que ser exercício diário, para poder chegar nesse ponto.